homem de fogo da igreja se aproxima. Um homem de fogo entrando neste lugar. Um homem de fogo da igreja se aproxima. Um homem de fogo entrando neste lugar. Levanta a cabeça e olhe para ti. Dá lugar ao Espírito Santo. Sinta o homem de fogo te tocar, te tocar, te tocar. Irmãos, dai glória, dai glória. Irmãos, dai glória, dai glória. Neste lugar, há anjos subindo, há anjos descendo, há anjos subindo, há anjos descendo. A glória de Deus, eu vou me enchendo. A glória de Deus, eu vou me enchendo. O poder de Deus dominou, porque um homem de fogo aqui chegou. Dai lugar ao Espírito Santo. Sinta o homem de fogo te tocar, te tocar, te tocar. Irmãos, dai glória, dai glória. Irmãos, dai glória, dai glória. Neste lugar, há anjos subindo, há anjos descendo, há anjos subindo, há anjos descendo. Na glória de Deus, eu vou me enchendo. Na glória de Deus, eu vou me enchendo. O poder de Deus dominou, porque um homem de fogo aqui chegou. Porque um homem de fogo aqui chegou. Porque um homem de fogo aqui chegou.